tema de hoje é pelo amor ou pela dor. Já falamos bastante sobre esse assunto e hoje eu trago para a gente refletir uma parte da coluna da semana passada, sexta da semana passada, coluna do Davi Coimbra na Zero Hora. O título é A Pessoa que Eu Deveria Ter Sido. Ele começa dizendo: depois que tive filho, comecei a sentir medo. No meu caso, o que acontecia antes do advento da paternidade é que eu me permitia certas irresponsabilidades, certos desatinos, sem me preocupar com as consequências. Afinal, só eu seria atingido. Mas depois que o meu filho nasceu, eu fui me transformando. As coisas foram acontecendo aos poucos dentro de mim. E eu sabia que estavam acontecendo e sofria com isso. Quando você gosta de ser pai e tenta ser o melhor pai possível, você entende que tudo o que faz, tudo, absolutamente tudo, está sob observação e produzirá resultados futuros, positivos ou negativos. Então, a brincadeira acabou. Você tem de levar a vida a sério. De onde? O medo. O medo de falhar, o medo de decepcionar. O grande trauma se dá quando você olha para si mesmo e conclui: cara, eu não posso apresentar isso para o meu filho. Aí você tenta ser uma pessoa melhor. Às vezes dá certo. Só que é muito defeito para corrigir. Claro, a gente vai aprendendo, vai se adaptando, mas note, a mudança continua. Hoje, eu já defini qual o meu objetivo. É me tornar uma pessoa que eu sempre deveria ter sido. Quando a gente fala de aprendizado pelo amor e pela dor, e a gente pega esse gancho do texto, a gente observa que a gente não precisa aprender pela dor. Porque a vida, ela nos dá a oportunidade de aprender pelo amor. E o exemplo que ele cita aqui, de que ele se deu conta através do fato da paternidade, é um aprendizado pelo amor. Ele conseguiu perceber que ele precisava mudar, não porque ele compreendeu por vontade dele, mas ele percebeu o externo, que aquela pessoa ao qual dependia dele, no mínimo do exemplo dele, fazia com que ele realizasse essas mudanças que, como ele diz, difíceis, muito defeito para ser mudado, mas a gente tem que começar. Então a gente não precisaria mudar pela dor, só pelo amor, porque a gente tem oportunidades em cima de oportunidades, vidas em cima de vidas, momentos, situações, pessoas, tudo converge para que a gente consiga, através do amor, mudar. A gente percebe que a gente não consegue, porque dentro de nós tem uma vontade ainda muito forte, que é o egoísmo, que é de fazer as coisas pelo nosso prazer. E aí a gente se atrapalha. Quando a gente faz isso, a gente esquece daquele propósito. Amanhã é Dia dos Pais, então esse texto caiu bem coincidente para falar disso. Porque ser pai, a gente às vezes acha que ser pai é gerar um filho. E gerar um filho, qualquer cachorro gera. Não é uma qualidade de ser pai por causa disso. É muito além disso. Tu não precisa gerar para ser. São qualidades bem diferentes. E são qualidades que nós trazemos dentro de nós. Nós só temos que permitir com que elas extravasem, que elas venham para fora. Permitir que o outro sinta o que a gente tem. O carinho que a gente recebeu, que a gente pode fazer com que ele seja dividido. E quando a gente consegue perceber isso, a gente aponta para o texto, a gente tem que se transformar, a gente tem que mudar. Porque a gente não pode ser o eu que eu vinha sendo, irresponsável, brincando, levando a vida, não de forma de brincadeira. Claro, a vida deve ser levada de forma suave, mas com responsabilidade. Às vezes as pessoas têm medo de envelhecer, porque envelhecer significa muitas vezes, para alguns, perda de algumas capacidades. Não conseguir mais fazer algumas coisas que fazia antes. A gente não se dá conta que esse processo, ele começou lá atrás. Desde que a gente era bem pequeno. Muitas coisas a gente já não consegue fazer mais, mesmo estando no auge da vida física. Então, essa ideia ela tem que ser substituída. Excluída. Não é por aí. O envelhecer significa amadurecer. É esse o propósito, é o amadurecimento. Todos nós, se a gente for olhar para a nossa vida um pouco para trás, a gente vai perceber o quanto a gente evoluiu nesse sentido, o quanto a gente já aprendeu, quantas coisas a gente já não precisa mais. Isso só aconteceu porque nós tivemos mais tempo de vida. Alguns que a gente conhece não tiveram essa oportunidade. A gente está tendo. Então essa oportunidade, ela tem que significar alguma coisa bastante importante nessas mudanças de nós mesmos. Nesses olhares laterais que a gente precisa fazer em perceber o que é a vida, que não é algo que a gente possa definir, mas o que ela está nos solicitando? Por que a gente está tendo essa oportunidade de estar vivo, estar aqui agora? A gente escolheu, nesse momento, estar aqui sentado. Por quê? O que nós estamos buscando? Com certeza, é uma mudança. É uma transformação. É um aprendizado pelo amor. É uma busca. E na questão crucial de ser pai, a gente percebe que quando nasce o filho, nasce o pai. Quando nasceu o filho, nasceu o pai. E muitas vezes ele é bastante cru nessa tarefa nova que a vida está lhe pedindo. Ele vai aprender nesse relacionamento novo. E através desse relacionamento novo, ele tem a oportunidade não só de transmitir, mas de aprender muito. Aprender, mesmo que seja um ser pequeno fisicamente, mas que vai exigir dele tudo aquilo que precisa ser modificado. É só observar a relação das crianças com a gente. O que eles querem de nós, se não a coisa mais simples que nós podemos transmitir para eles? Nós temos a capacidade de ensiná-los muitas vezes, a não ser como nós, que já estamos tão moldados pelo mundo, bitolados, né? Encaixotados pelas convenções do mundo. Não que o mundo nos impôs, nós aceitamos. Nós aceitamos e abraçamos. Mas nós podemos ensinar algo diferente. Nós temos a capacidade da inteligência, capacidade mental de pensar, de refletir, de observar e de perceber que algumas coisas não têm sentido. Algumas coisas que nós aprendemos não precisam ser transmitidas. Nós podemos transmitir outras coisas. Jesus, ele nos deixou um legado enorme. Todo ele em cima do amor. Pega lá qualquer texto do Evangelho, ele não fala de castigo, de se tu não fizer isso, ele nos dá um caminho. Ele até se coloca como sendo o caminho. Porque se nós não aprendermos a sermos leves e suaves, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir transpor essas barreiras, esses obstáculos que nós temos. Esses caminhos que surgem através de nós, quanto mais a gente tiver calma, serenidade na nossa vida, mais fácil vai ser para a gente poder escolher. Porque muitas vezes a gente vai no automático. A gente não para para pensar. Somos os únicos animais, até agora comprovado, que pensam. E abrimos mão de pensar. Vamos só na questão do automático. E indo no automático, a gente vai só repetindo. Repetindo. Então, vamos observar o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos querendo chegar e o que nós podemos fazer para chegar onde nós queremos. É simples, né? A gente só tem que se abastecer de material, de informação e muita oração para conseguir fazer isso. Muita oração. Para poder se equilibrar, se harmonizar e colocar para fora essa essência, essa percepção dessa mudança que ele nos coloca como exemplo nesse texto de hoje.